Aqui vamos abrir parênteses para responder a muitas perguntas sobre a profecia de Edward Lindow, sintetizada ao máximo naquele opúsculo da editora da Boa Vontade, Joias do Bom Pensamento. Um homem da América Latina dominará sem domínio. Isto é, sem demonstração de força, o mundo inteiro. Lindow sempre afirmou que toda profecia é essencialmente religiosa. E disse mais, um verdadeiro astrólogo prefere morrer a dizer o contrário do que sabe. Lindow está na categoria dos grandes astrólogos da humanidade. Basta que vocês meditem nisto. Antes de anunciar suas previsões para a Segunda Guerra Mundial, e acertou em todas elas, deixou bem claro em 1938. A Segunda Guerra Mundial ainda não tinha começado. Napoleão desejou instituir no mundo uma nova ordem e falhou. Hitler também vai falhar. E ambos terão falhado por haverem infringido a lei básica universal. Qual será essa lei? Evidentemente, a lei do amor. E esta, irmãos, tem um nome sagrado. É o novo mandamento do fundador e supremo dirigente do nosso planeta. Nesta 21ª chave bíblica, já sabemos que a nova ordem virá com o próprio Jesus, e somente ele pode fazer isso, neutralizando para sempre os governos humanos calcados na profunda ignorância espiritual dos governantes. Diz Mozart Monteiro, Jesus predisse a traição de Judas Iscariotes, sendo que as 30 moedas que este recebeu já estavam profetizadas por Zacarias e Jeremias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Jesus predisse as 3 negações de Pedro, o apóstolo, antes de cantar o galo. Também profetizou o abandono em que o deixariam os apóstolos. E ele o fez antes da ressurreição. Aqui digo eu, houve um equívoco do professor Monteiro. João ficou ao lado de Jesus até o fim. foi o único e por isso ficará até que o Cristo volte com o Apocalipse. Mas continua o professor. Jesus profetizava como o Cristo de Deus, não como os outros profetas. Profetizava no sentido de anunciar, predizer, vaticinar, com infalível certeza e com autoridade divina que ninguém teve no mundo. A sua palavra era do próprio Deus. E, concluindo, diz o professor com propriedade: enquanto os profetas humanos, por maiores que sejam, se limitam a prenunciar o que já está escrito no livro do futuro, o único profeta divino, que é o Cristo, pode ele mesmo criar os acontecimentos que anuncia. Entenderam bem. É uma grande verdade. Digamos que Jesus, por um descuido, tivesse esquecido uma profecia e não preparasse os acontecimentos históricos para o cumprimento dessa profecia. Ele dava um jeitinho logo, pois tem todo o poder no céu e na terra, para tudo acontecer conforme ele previu. E é o único que tem poder para isso, os outros não têm. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel, nem Ezequiel. Tradução disto, do que eu quero dizer. As profecias que são dadas aos profetas do Velho Testamento são todas do próprio Jesus. Mas, como todo mundo diz, profecias de Deus. O Senhor Deus falou, chamou Moisés, chamou Isaías, chamou Daniel, a gente vai dizendo e tal. Mas esse Deus é Jesus, minha gente. É a maior força do planeta Terra. A LBV foi a única instituição que reparou no novo mandamento. Porque ali está no Evangelho. E o que está ali é de Jesus. É um mandamento e é novo. Mas, meu Deus, se é de Jesus, temos que dar a esse mandamento uma importância capital. Pois ninguém deu. Todos eles achavam que o novo mandamento vinha dar no mesmo. É aquele mandamento de Moisés. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Minha gente, no mandamento de Moisés, o homem ama o homem com o amor do homem. Mas no mandamento de Jesus, o homem ama seu irmão com o amor do Cristo de Deus. Que esta matéria é tão importante, o destaque que nós demos ao novo mandamento, e devemos parar por aqui. Por quê? Porque agora já vai entrar propriamente a profecia do fim. acreditem todos nesta coisa elementar, como diria a personagem famosa de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. A única instituição no mundo que levou a sério o novo mandamento de Jesus é a LBV. E como contra fatos não há argumentos, todo mundo vai verificar e dizer mesmo. É realmente, foi a LBV que revelou o novo mandamento. Isto é, a LBV, além de levar a sério o mandamento novo, ainda o revelou. Porque Jesus diz, amai-vos como eu vos amei. Porque sois todos cristãos. Porque sois todos irmãos. Com o amor do homem, que o homem não sabe amar. O homem é um canibal. O homem é um canibal. Portanto, meus amigos, temos que amar ao semelhante com o amor do Cristo. Vejam bem a diferença. Deus está presente. Oh,